era um sonho. Algum tempo atrás pensei em te dizer que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor. Saber se era um sonho.